de tuas asas. Livra-me dos medos da minha alma. Dá-me tuas asas. Eu quero ir além. Leva-me em tuas asas que eu vou. Eu quero ir além. Leva-me em tuas asas que eu vou. La la la. Quero ir.